Só os monstros periculosos, sim. Cuidado é o jogo, bicho solto, mete o louco. Que os loucos pede o troco em bala. Muito se falha, a verdade não é palhaçada. Rajada verbal na cara de quem só esconde as cartas, tio. E aí, negão, esquece os panos e lembra os mana. Tu não é forte, nosso forte a mensagem se alastrando. Trap mais louco, desde os 11 no game. Botei várias mãos pro alto mesmo sem portar sirene. Solta os graves, história os graves, tralha os graves. Vai ser grave, que se agrave, seja grave. Até que a sua mente trave, bate a nave, se instale. Não aguento com a King Size, só os médica do baile. TikTok, Twitch, Marley, True. Toma no cu, ha, poucas ideias. Perituba é fechamento, então mastigue essa pedra, true. Rap pulsa, pu, pila de lata. Corre o sangue, liga blunt, que a quadrilha tá na casa. Sempre com os flow a mil, chaveando no bolo. Nunca tive noção que entraria no jogo. De mente, alma e cor. Aqui tô eu de novo, invadindo seu corpo. Só pra chapa mais um pouco. Me louco, mas não povo. Avenida sem retorno, opa lá de ladeiro. Rap é foda, só esporro. Bate forte como box. E os pila caja, larga os braços. Se foda, tamo trampando. E ainda com os mais pesados. Conexão de marginal, traficando informação. Inspiração natural, a quadrilha na contenção, cuzão. Fazendo a ponte com os irmão Furk da Lua. De Campinas a Pirituba no sol, na chuva, constando na multa, só suco da fruta. Então degusta. Filha da puta, linha de fronte, ninguém se esconde. Se junta o bonde, é só pedrada na nuca. Vê se não fode, se não aguenta, não se envolve. A quadrilha é picadilha, blunt 019. Chega pra somar, que é nós que tá. Otário não é páreo, nem tenta atrasar. No flow já disparo e não calo, se pisa no calo. Metralho, naipe, HK. Sou de vagabunda, só tonelada, rima consciente. Mente elevada, vivência de gente. Da gente que sente a parada, os mais chave de toda quebrada. Roda de freestyle, os loucos sabem quanto vale. Quebrando nos trap, eu boto essência no rap. Que isso hoje em dia virou raridade. Salve BG, ataque brutal, que os maloca brota tipo as Farc. Família RZO, que Pirituba é piripaque. Resistência atenta, o neguinho nem vem. Achando que é fácil, se portasse de 100, mas eu sei bem quem. Tá pronto pro arregaço, resistência atenta, o neguinho nem vem. Que é só soco no baço, se portasse de 100, mas eu sei bem quem. Deseja meu fracasso. Cheguei na conexão, ladrão, então causa tortura. Segura a filha da puta, Campinas de Pirituba pra causar o terror. Nego falou no esquema tático, pra quem desacreditou formou. Cheguei na conexão, no estilo âmbito, tamo longe do centro, mas não tô preso no trânsito. Vamos vendo, fiquei chega primeiro, nem pergunte quantos são. Sabe aqui são os verdadeiros, João. A quadrilha do Zé 19 derruba a fronteira junto com os blocks. Isso é hip hop, não aguenta, não stop. Não tô pra agradar, sei que tua filha de... Você tá em choque, já cheguei no estilo clack, boom. Levada que é incomum, somente danos, um brum. Bagunçando toda a fita que essa rima. Chegando na disciplina, fura assim que faz por mina, pois minha rima tem motivo mais sagaz, rapaz. Quero ajudar todos os meus mortais a mais. Paz pra acabar com esse estado caótico. Senso do interior, deixa eu de psicológico. Metódico, e preciso de um. Meu histórico é sem conflito, bro. Me move o rap que respiro, falou. Deixa eu trocar que o rap é meu compromisso.